Lixo do ouro trabalha nas tolices humanas, nas imundícies, aonde envolve a conveniência, a soberba, a arrogância e o mau uso das fluências energéticas do níquel de você. Mas tenha atitude, ímpeto e disciplina. Lixo do ouro está com tudo, aonde você estiver. O que mais se pede? Quem vive muito de simpatia não se simpatiza com o próprio. Ah. Com a vergonha na cara, então, é novidade. Sim. Aqui, tem nada de mestre, não. Assumi esse arquétipo aqui pra me meter e me infiltrar no pior do pior, dos dois lados da mulher. Você quer saber do mistério de Exu do Ouro? Estuda o que é hombridade. Pronto. Esse é o maior mistério de Exu de Ouro. Teu corpo é baú. Teu corpo? Vocês não valorizam o baú, vão valorizar o que tem dentro. Vocês não valorizam nem o que tem dentro, vai valorizar o baú. Qualquer chave enferrujada vocês metem no buraco dos olhos, metem no buraco dos ouvidos, enterram no buraco da boca, come de tudo, vê de tudo, ouve de tudo, que porcaria. Insemina no teu psiquismo, insemina na tua matéria, só lixo. Como é que você acha que teu baú do tesouro vai se portar? Toda a doença começa pela pobreza de um ego que está podre, de uma consciência que já está ferida e de uma mente que já está já louca. Você entende a metáfora? Não tem nobreza nenhuma na vingança, rapaz. Qual é o Exu de Ouro que vai dar força a isso? A desforra. Deixa de ser fútil, de ser bobo, passa a observar mais a própria vida, passa a ser mais sensível, passa a ser mais caridoso com você, ser de rico por dentro. Você vai ver que se enrolasse você 10 vezes ao ano, uma vez e olhe lá, vão enrolar. E muitas das vezes a não atenção à própria vida é o despertar do besta do todo dia que anda por aí se achando. Você acha que eu vou me vender pelo que... pelo ebó e o padê que você larga na esquina? Mas... somos de fome não, rapaz. Por favor. Eu sou o que tu pode me dar. Eu sou não o que tua palavra me dá, nem o que teu ebó me dá, nem o que teu padê me dá. Eu sou o que teu coração me dá. O que tu nutre é o que eu sou pra ti. Exu de Ouro tá nas casas de caridade, fortalecendo toda a corrente mediúnica para não faltar o pataco, para não faltar o axé, para não faltar o dinheiro, nem para o dirigente, nem para os filhos de santo, porque quem tem que sustentar uma casa de caridade é o dirigente e os possédios, não é os visitantes. A Umbanda, é um sacerdócio que se começa e não se termina. Nossa! Quem disser que é sacerdócio da Umbanda é mentiroso. Vocês estão tornando a Umbanda uma religião linda, uma seita de conveniência. Que a verdadeira caridade é você. Não é o que você dá, é o que você é. Essa é a maior caridade. Amor. A postura ideal é a que lhe traz paz. Independente assim do dinheiro, do pataco que ele possa obter, ter. Porque não tem postura ideal, aí vai ser mais um chicote aqui. Idealizando na vida de vocês o que é certo e o que é errado. Claro. Deixa isso o trabalho dos seus egos, que já faz isso um e outro. Nossa. Não tem nada a ver com isso. Esse é o brilho da espiritualidade. Porque espiritualidade é alegria. Claro. Não é bagunça. Não é euforia. Bom dia. Senhor Chico, qual é o nome do senhor? Dena de Gabriel Chico. O senhor pode repetir? Tem que repetir de novo? Por favor. Dentro da Zegreb que vem aqui de Exudouro. Tá certo. Seu Exudouro, qual que é a sua atividade no mundo espiritual? Diferenciar do ser humano. O que é a miséria do espírito? A pobreza do ego? E a verdadeira fortuna do interior? Pelo que vocês chamam de moeda. Tem nenhum tapa-guampa aí, não? Tem nenhum chapéu? Tem o do seu Zé. Esse aqui é? É. Então, o senhor teve que fazer muitos estudos para ser considerado o Exu do Ouro. Nós temos também um tal de programa, planejamento. No plano espiritual, nós temos o que você chama de escola, colégio, claro, faculdade. De psicologia avançada. Lá nós não usamos esse curador aí, não, nesse fumar aqui. Lá nós vem outra transfiguração. Vi questão de vir assim, que assim eu venho em qualquer terreiro tem aí. Nesse médio. Com outros médios eu posso, com outros irmãos meu, compadre meu, me embelezar de outra forma perante os olhos precedidos. Nesse eu venho assim. Por que ouro? Porque ouro rima como tolo. Exu do ouro trabalha nas tolices humanas, nas imundices, onde envolve a conveniência, a soberba, a arrogância e o mau uso das fluências energéticas do níquel de você, das moedas, do pataco, do dinheiro. Mas não sou específico e qualquer irmão meu a trabalhar só com dinheiro. Nós trabalhamos em cima de desmantelar egrégoras de ganância que vão criar a pobreza, fome, que vão fortificar a avareza, o narcisismo, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e assim ir destruindo aos poucos, como o veneno é badaninho, alguns terrenos, uns canjuá por aí, casa espiritual por aí. Quando se aconselha a colocar um copinho americano com algumas moedas e oferecer ao Exu do Ouro para ter caminho aberto no dinheiro, o senhor realmente intervém? Se a tua tatu, como é que é? A atitude não fizer jus, não sou vagabundo, que nem tu. Você acha que um punhado de moeda. Como é que é o nome do copo? Um copo aí, qualquer copo. Uma copa. Vai magnetizar com as tuas energias e a egrégora de escravo de elementais que tu tem na tua casa, no teu canjuá. Agora, qualquer Exu de ouro que tem um pouco de inteligência, sabe do baú cheio de virtude ou vazio que tu tem no teu coração e na tua consciência. E isso é o nosso copinho e as moedas. Oh, Eu não sou tua vagabunda nem nada. Mas tá fazendo o quê? É meu cafetão? Claro. O ser humano tem umas maninhas idiota. Besta. Mas besta que ando besta daí em quê? Merda. Claro que sim. Quer fazer um ritual para Exu de Ouro? Pode botar moeda, copo, fazer o que quiser. Mas tenha atitude, ímpeto e disciplina. Exu do Ouro tá com tudo. Aonde você estiver. Tirando isso aí, pode estar qualquer outra entidade com você, mas não Exu de Ouro. Então, quiumba, se fazendo por mim, até lhe dando o que tu quer e você menosprezando todo mundo, porque tem mais. Coisa pra comprar, coisa pra gastar, você é um vazio. É legítimo. Aí depende do Exu de Ouro que você escutou. Qual é o Exu de Ouro que você escutou? Fala. Um no meio das coxas? Eu sou espírito, rapaz, eu tenho mal o que fazer. É. Eu não vou estar indo em algum lugar onde tem um monte de canalha vagabundo querendo usar nós como serviçal para resolver seus problemas. Eu venho nessa banda de Exu de Ouro pro modo daquilo que eu falei no começo. Outros mais evoluídos do que eu, na linha de Exu de Ouro, vão ter mais manejo verbal, até mesmo funcional, do que eu. Mas nenhum deles são mulher de vagabundo. Claro, sim. O que mais se pede? Quem vive muito de simpatia não se simpatiza com o amor próprio. Ah. Com a vergonha na cara, então, é novidade. Sim. Agora, quer fazer? Vou repetir. Pode. Pois não. Faz aí no teu canjuá, no teu PG, na casinha, na touqueira, o que você quiser para Exu de Ouro. Larga o que você quiser para Exu de Ouro. Mas tem atitude, esperança com ímpeto, ímpeto com esperança, e vai à luta. Vai à luta que eu não sou bengala de ninguém. Porque se começar com isso, valorizar mais Exu de Ouro pelo nome Ouro, quando vem vão criar o nome Exu Banco. Realmente. Fé cega não guia cego, porque cego não é o problema. Sim. A imbecilidade é um mundiço em algumas cabeças, é que fede. Pode falar, compadre. Ô, seu Exu, é legítimo recorrer a Exu para ter mais condições financeiras, mais luxo, mais conforto? E é correto recorrer a Cristo numa oração para não faltar o pataco, não faltar o dinheiro. Então é correto recorrer ao Exu. Agora, tanto a Cristo, se você não fizer pelo merecer do teu próprio respeito, eu não sou Cristo. Não tenho a luz dele, mas não sou burro. Eu sei em quem tu é e tu que me pede. Eu repito pela terceira e última vez, não sou mulher de vagabundo. Claro. Não é preconceito meu de falar assim, ó. É um dito popular brasileiro, ou vocês não falam isso? Não, sim, senhor, claro, faz sentido. Então não estou ofendendo as mulheres, não. Não. Quando a pessoa diz assim, esse Exu está dizendo isso, mas toda vez que eu coloco, evoco o Exu do Ouro, boto ali, dou em troca para ele ali um marafo, os meus caminhos se abrem. E a tua espiritualidade é pobre, é miserável. Tua espiritualidade. Porque se você se abre teus caminhos, e você é um borra-bota, borra as calças, que não honra tua mulher dentro de casa. É um desmiolado que só faz mandinga e bruxaria pros outros. É um incompetente na própria vida, que vive se atirando nas drogas, ou empurrando os outros para as drogas. É um desalmado dentro de casa com os filhos. É um descrente no amor próprio, na amizade com os parentes, e um Exu de Ouro assim que nem tu. Abriu teus caminhos, merda com merda da bosta. As bicheiras se aproximam também, rapaz. Claro. Você escutou Exu ou cutu o quê? O que vocês adoram? Vocês? Tira a tua foto 3x4 e bota lá no teu congá e pede, então. Todo o ato de magia que você fizer, vai o teu magnetismo e vai ter no plano espiritual a quem lhe prestar. Todo o ato de magia que você quiser fazer, faça. Agora não vem dizer que um Exu de ouro, um Exu de lei, ou um Exu de ouro vai dar dinheiro para vagabundo, vai dar dinheiro para mau caráter, porque fez uma oferenda. Vocês estão me comparando com nem vocês? Fica mais bonito as pessoas andarem e estão se fingindo. Então por que não diz que está se fingindo, Exu de ouro? Então por que não diz então que está cobrando vários ritual para Exu de ouro, porque você precisa de dinheiro? De ficar sujando o nome dos Exus. Eu não me importo com o meu nome, Exu de ouro. Mas no momento que você cultua Exu, eu pergunto para tu aí, que tipo de Exu tu cultua? O intente com as tuas necessidades e maledicências, ou que busca evoluir pelo que tu segue como bom, pela verdade e caridade? O que é fortuna para você? Agora, se você se vende pelo um punhadinho de ouro, mata o próprio pai, a própria mãe, é um traíra, trai os amigos, é um hipócrita que só faz o mal, com certeza você ofertou para Exu de ouro, mas não foi o Exu de ouro que abriu teus caminhos, não, foi o Kiumba. Foi o Kiumba. Oh. Continua. Claro. Quando uma pessoa pede ao Exu do ouro auxílio, e aí vem um Kiumba e auxilia em seu nome, o senhor não fica revoltado? Pra quê? Eu não me sintonizo com merda, rapaz. Eu vou me revoltar com o quê? Eu vou me ofender com o quê? Se no momento que ele largou uma oferenda pra mim, largou um preste pra mim, e se for uma pessoa que realmente está buscando crescer, mas vibra tão qual a oferenda, eu tô lá. Não precisa nem largar, eu já tô. Porque eu não preciso de oferenda para abrir teus caminhos. Agora eu preciso de uma correspondência no plano astral. Se você tem alguns débitos a se credibilizar, é isso, menino? A ser sanado, né? A ser sanado por alguns espíritos ou por algumas energias que não pertencem ao meu reino, ao meu mistério. Uhum. Aí eu vou lá e compro por você. Agora, se você é um miserável mesmo tendo ouro, o que eu tenho a ver com isso? Deixa os teus achegados se achegar com tu. E eu quero mais que você ganhe ouro. E continue miserável de espírito. Nenhum ouro vai pagar a doença dentro da tua casa. Nenhum ouro vai pagar e desmantelar a falta de caráter que tu tem. Nenhum ouro fora o que está na tua carteira vai lhe trazer o verdadeiro gostar da mulher que tu anda, do homem que tu anda, dos amigos volta de você, sem você ter um ouro na carteira. Agora, se é o ouro que você preza, te infarta com ele. Eu pergunto, eu vou perguntar várias vezes, qual Exu você cultua? Olha aí. Que tipo de Exu você cultua? Uhum. Eu não sou dos maiores, não. Esse aqui, vem aí, pouco tempo eu tava, pra mim fica como uma lembrança, um velho, velho, em chinês. Pra mim é como um sonho, quando lembrando assim. Ah. Mas eu procuro não me aprofundar nisso. Claro. Por respeito aos outros que estão aqui. Claro, claro. Mas vou dizer assim, aqui não tem nada de mestre, não. Assumi esse arquétipo aqui pra me meter e me infiltrar no pior do pior, dos dois lados da mulher. Agora eu não preciso trabalhar no pior com o pior. Claro. Quer ouro? Tá desempregado? Vamos lá que a gente vai dar um jeito nisso aí. Quer ouro? Tá com doença terminal? Vamos dar um jeito pra sair essas papeladas aí pra sair mais rápido possível. Isso é ouro. É. Qual ouro você quer? Dinheiro na carteira pra se aparecer e dizer que tem Exu de ouro é o melhor? Então te pinta de dourado e vai te cultuar na casinha de Exu, vai. Huh. Isso aí não é Exu, não. Não sou palhaço, não, moço. É. Claro. A impressão que dá é que o Exu do ouro tem mais sintonia com a essência desse metal, que é incorruptível. Na nobreza. Olha lá. É nobre ter dinheiro na carteira ou é nobre ser um afortunado da alma? Uhum. É nobre só ter dinheiro para comprar tudo ou ter paz de espírito? O que é nobre para vocês? Realmente. O axé e o mistério do Exu de Ouro é a nobreza. E a nobreza humana é a hombridade. Uhum. Você quer saber do mistério do Exu de Ouro? Estuda o que é a hombridade. Pronto. Esse é o maior mistério do Exu de Ouro. Porque para você ser um Exu de Ouro, você pode ter errado um monte na vida. Todo mundo está aqui para evoluir, né, moço? É. Agora, no momento que você apaga teu nome e bota esse arquétipo Exu de Ouro, você é um nobre. Interessa o grau de consciência que o Exu se manifeste como Exu de Ouro. Mas ele vai sempre trazer a riqueza da hombridade humana. O que que causa a hombridade humana? É a moeda que tu tem no bolso? Não, senhor. Ou é o que tu nutre no fundo do seu eu? Então fica muito fácil para a criação divina permitir a criação de uma egrégora Exu de Ouro para vir aqui resolver os processos dos vagabundos. Claro. A providência divina permitiu essa legião se criar, rapaz, uhum, para inseminar para quem tem muito dinheiro e é soberbo, ou para quem só pensa nisso, começar a ter mais hombridade com o dinheiro que usa. Porque, bem ou mal, a terceira dimensão é regida por isso. Sim. Então nós usamos a ferramenta da K para coligar lá, no astral. E do astral aqui nós vamos tentando remediar. Quer fazer oferenda para Exu de Ouro abrir os caminhos? Faça. Mas não seja medíocre. Dá o verdadeiro ensinamento do Exu de Ouro. Que não é o que eu estou trazendo, eu só sou mais um. Uhum. Mas todo Exu de Ouro traz a hombridade. Traz facilidade para vagabundo, não. Vai trabalhar, vai vender um picolé aí, vai. Vai cortar uma grama. Que conselho o senhor dá para uma pessoa que diz assim, eu sei que tem bastante emprego, mas não está no meu nível, eu não mexo com esse tipo de coisa. A fortuna do Exu de Ouro nunca teve em tuas mãos, porque a fortuna do Exu de Ouro, o axé, é a humildade. Oh. Tem mais rico do que humilde, rapaz? Se tem mais rico do que os humildes, do que um humilde, não, senhor. Mas para muita gente tem. É. E esses para muita gente ficam com as egrégoras que vocês se assimilam. Se encantam com a futilidade que vocês alimentam. Se encantem com a futilidade que vocês alimentam, claro. Que tipo de atitude o Exu do Ouro espera de um pai de família que está tentando, mas não está conseguindo e já está entrando em depressão? Se é um pai de família que está entrando em depressão, tem vários contextos nisso aí. É, realmente. Tem desde o hormonal ao espiritual ao psicológico. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Se fazer de vítima. A humildade é um maior tesouro. É isso que o Exu de Ouro tenta colocar em todo aquele que é bornado do dinheiro. Porque todo aquele que é bornado do dinheiro e tem humildade, dorme em paz. Não precisa dormir em cima do dinheiro. E todo aquele que é pobre e busca o dinheiro quando tem humildade, o muito para ele está bom. O pouco para ele resolve. E o nada para ele, tanto faz, porque já estava assim mesmo. Mas ele nunca vai parar de lutar. O Exu de Ouro é o Exu de luta, rapaz. O Exu de mano a mano. Você acha que Exu de Ouro anda nas altas sociedades? Exu de Ouro é Exu de favela. É Exu de comunidade. Ando também nas altas, nos barão. Ao humano que vocês acham que é o não afortunado. Agora, para muitos, Exu de Ouro só anda em lugares que tem dinheiro. Então, prenderam o Exu não no metal, mas na moeda. Então, não cultua mais o Exu na casa de força, cultua na moeda. Pega uma nota mais alta de vocês e crava lá na ponteira de Exu. É. O Cefel é doença mesmo. Claro. Sim. A saúde é uma riqueza muito... Teu corpo é baú. Teu corpo... Vocês não valorizam o baú, vão valorizar o que tem dentro. Vocês não valorizam nem o que tem dentro, vai valorizar o baú. Qualquer chave enferrujada vocês metem no buraco dos olhos, metem no buraco dos ouvidos, enterro no buraco da boca, come de tudo, vê de tudo, ouve de tudo, que porcaria. Insemina no teu psiquismo, insemina na tua matéria, só lixo. Como é que você acha que teu baú do tesouro vai se portar? Toda a doença começa pela pobreza de um ego que está podre, de uma consciência que já está ferida e de uma mente que já está já louca. Você entende a metáfora? Claro que sim. Quando a gente é passado para trás e perde o dinheiro, não é legítimo querer se vingar? Porque aquele ouro foi suado para conquistar. Todo homem que é justo e tem hombridade e segue eixo de ouro, sabe que a injustiça há na terra. Uhum. Sabe que os direitos de vocês aqui, nas coisas dos papel, é uma hipocrisia. Uhum. Funciona para um e não para os outros. Mas consegue dentro de si, se ele cultua eixo de ouro, que ele é espiritualizado. Todo eixo de ouro preza nisso. Não preza santo, mas preza uma pessoa que pelo menos sabe a diferença do dedo para o outro. Claro. Do sol para a lua. Ele vai buscar os recursos da terra. Os recursos da justiça da terra. Se a vingança for cobrar o que é justo, que o justo seja feito. Isso é nobre. Isso é hombridade. Isso é caráter. Agora, quem se vinga já se mata. Porque mata todos os seus princípios que prega para os outros que é nobre e que é de hombridade. Não tem nobreza nenhuma na vingança, rapaz. Qual é o eixo de ouro que vai dar força a isso? A desforra. Deixa de ser fútil, de ser bobo. Passa a observar mais a própria vida. Passa a ser mais sensível, passa a ser mais caridoso com você, ser de rico por dentro. Você vai ver que se enrolasse você 10 vezes ao ano, uma vez e olhe lá, vão enrolar. E muitas das vezes a não atenção à própria vida é o despertar do besta do todo dia, que anda por aí se achando. Você entendeu alguma coisa? Sim. O senhor acha legítimo uma pessoa trabalhar para sempre ter mais e mais, e almejar uma mansão e o melhor que dinheiro pode dar? Se a mansão não for tingida com teu sangue nas paredes, se o teu trabalhar mais e mais e mais seja através do teu suor, qual o problema? Não for passar ninguém para trás, né? Qual o problema? Se não for enrolar ninguém para ludibriar e prejudicar os outros, qual o problema? Tem que mais é ter mesmo, aí entra eixo de ouro. Porque eixo de ouro é fartura, de ter e saber gastar. E outra coisa, meu filho, gasta. Porque quem tem e acumula já é gasto. Quem tem e só acumula já é gasto. Se gasta por dentro, se envelhece por dentro, se consome por dentro, se corrompe por dentro. E quase sempre só explora os outros para fora, pelo que tem. Aí não é rico, é miserável. Mesmo que tenha muito material. Claro. Como o senhor sente aquelas pessoas que derrubam ou destroem os outros por causa do dinheiro e de fortuna? O que eu tenho a ver com a acessibilidade dos outros, rapaz? Não tenho que sentir nada. Aí entra a neutralidade de Exu. Uhum. Eu estou para executar. Quem me dá o aval da execução é vocês mesmos. Ou você acha que vem um anjinho do céu pedir para mim alguma coisa? Claro que não. A insensibilidade de vocês. Vocês não sabem nem quem vocês são. Não sabem nem o que é uma sensação do outro e a tua. Se eu não me engano, tem, velho. Cabeça grande, viu? Sou Benedito. Benedito. Ele falou uma coisa interessante. Você não sabe o que é alegria, o que é euforia. O ser humano é um eufórico inveterado. Um carente, desenfreado. E um prepotente, arrogante. Por isso que eu venho assim, com ar de arrogância. Toma, é tu pra tu. Te ofereço você pra você mesmo. Então, Exu de Ouro trabalha no quê? No humano pra humano. A diferença é que eu uso a tua arrogância contra tu. Isso é nobreza. Porque eu não tô te ferindo com a minha arma. Eu tô te alertando aonde tá a tua ferida. Vocês não sabem merda nenhuma do que é mistério de Exu. Vão saber o que é mistério de Exu de Ouro. Vou resumir o mistério de Exu de Ouro na moeda que eu vou ganhar fazendo um axé. Bando de idiota. De aproveitador. Vendo sacerdotes por aí. Qual é o fim de alguém que... Tempo ao tempo, não é isso? É. Mas uma hora as cortinas do circo pegam fogo. Ah, elas não vão baixar, elas vão pegar fogo mesmo. Claro. Entidade nenhuma vem na Terra para facilitar a vida dos médios. Agora, qualquer entidade que se diga digna, ela vem para relembrar o médio da sua própria vida. Estou à sua disposição, moço. Claro. Quando as pessoas querem uma sociedade sem dinheiro e acredita-se que precisa de um certo nível de universalidade, de amor ao próximo... São ridículas. Ou se... Para que sociedade sem dinheiro? Ah, lá. É que vocês têm dinheiro como troca. Exu de Ouro tem dinheiro como partilha. Oh. Valor. Agora, partilha não é dividir. Partilha é entrar em comunhão de bens. O que é meu, mas no momento que eu tenho muito, o que é meu já não passa de ser só a mim, parte a ser nosso. Então o problema não é o dinheiro, o problema é como vocês utilizam a falta de amor próprio com o dinheiro e como você magistralmente utiliza a prejunção e a pretunção para manipular o dinheiro na vida alheia. E a própria ganância de querer mais e mais e mais para se sustentar o que não é na própria vida. Estou falando sobre dinheiro até então. É. Não estou saindo do roteirinho. Claro. Por falar em roteirinho, o Exu do Ouro se ocupa com também o processo de destruir magia negra? Principalmente as magias que envolvem o magnetismo emocional, afetivo. Uhum. Em alguns casos superiores, as que envolvem concruios. Onde existe muita intelectualidade fria e calculista. Porque falta nobreza. Falta nobreza. Você me entendeu, né? Claro que sim. Uau. E quase sempre essas magias são nossas. Não precisa acender vela dourada, não. Precisa fazer se merecer a vibração do Exu de Ouro sobre tua guarda. Então não precisa ser um médium que carrega o Exu do Ouro? Não. Precisa ser humano, não precisa nem ser médium. Precisa ter caráter, só isso. Você acha que eu vou me vender pelo que... pelo ebó e o padê que você larga na esquina? Aí. Somos de fome não, rapaz. Estou muito mal acostumado. Nossa. Mas, como disse aí o outro aí, como é que é o Zé Pilintra? Cada um se afiniza, né? Bota a tua fotinho lá do lado daqueles que te afinizam. É. Ó, é igualzinho. Claro. Vocês estão cultuando vocês ou estão cultuando um espírito que está em busca de algo superior? Eu estou em busca de algo superior. Eu vou ajudar os médicos que eu trabalho a não passar fome. Tendo as pernas, tendo os dois braços, vai trabalhar. Não resta comigo. Tendo as pernas, tendo os braços, pode trabalhar e quer ficar na vagabundagem, de quatro pernas encruzilhadas na candebola, dando padê, vá. Eu não vou com tudo. Vai outros aí que um bagulho. Vai te dar o que você quer. Mas você vai ver que quanto mais você tem, mais você gasta. E vai estar sempre fazendo os padeus e bola. Sempre. Então é um Exu de ouro desse tamanho, que não brilha nada. Porque no momento que qualquer Exu de ouro lhe ajuda em sua vida, é uma vez o que o outro em 10, 15 anos. Uma vez o que o outro. Qualquer hora vocês vão ter que tirar essas casas daí para fazer mais cruzeiro para largar a bola, tá? A produção dos trabalhos místicos está cada vez maior. Claro. Dinheiro, né, rapaz? Dinheiro fácil. É. Tem que tirar dos otários que pagam. Dinheiro fácil que tem que se tirar dos otários que pagam. Sim. Que consegue as coisas muito mais por autossugestão do que achar. É. Eu não trabalho em autossugestão, eu trabalho em achar. Pronto. Você entende, compadre? Sim. As pessoas acham que Exu é malzinho, bonzinho. Estão falando aqui para mim falar isso. É. Tu me permite? Pois não. Por favor. Eu sou o que tu pode me dar. Eu sou não o que tua palavra me dá, nem o que teu ebó me dá, nem o que teu padê me dá. Eu sou o que teu coração me dá. O que tu nutre é o que eu sou para ti. Nem um milímetro a mais, nem a menos. Quer pedir para mim, Exu do ouro? Nutre o que você nutre, que você vai receber. Isso eu posso triplicar e triplicar várias vezes. Você é merecedor de você. E nesse caso que alguém quer pedir a sua intercessão em favor de um familiar que a gente sente que está tentando, está se esforçando, mas não está conseguindo. Você acabou de falar a magia do Exu de ouro. Está tentando, está se esforçando. Pode ser até um aleluia, um evangelho. Claro. Pouco me importa se ele cultua Exu. Tô com ele. Não. Uma vela só. Você vai levar a moeda nem nada. Não precisa nem ser dourada. Não. Pede o nome de Exu de ouro, larga no verde. Pede com tua fé. Larga no verde? Num verde. Na moeda, no verde. Vai. Provavelmente quem vai estar com você é teu mentor. E quando o teu mentor me ver, ele vai me ler. Vai ler meu magnetismo. Ele vai ver o porquê que eu estou ali. Cabe a teu mentor, que te conhece muito mais do que eu, saber se o senhor vou fazer como bem, vai surtir o pior dos males amanhã. Mas vai sarar a pessoa, né? Cabe o teu mentor. Claro. É bom falar sobre essas coisas. Olha lá. Então, se eu peço para um familiar a intercessão do Exu do Ouro, esse momento que ele chega pode causar o caos, assim como dói a injeção, mas depois vem a saúde. É isso que o senhor passou também. Qual é o maior caos para um soberbo que se esforça, não consegue o que quer, a não ser ele engolir a própria humildade que não tem? Olha aí. Então o Exu de Ouro favorece ele ter humildade. Se vai doer ou não, o problema é dele. Não meu. E na humildade ele baixa o nível, consegue o que quer, depois sobe mais rápido e ultrapassa onde ele estava. Aí entra o Exu de ouro. Mas vocês não conseguem ainda conceber o que é justo. Vocês só conseguem conceber o que é barganha. Uhum. Com o Exu não se barganha não. Agora, com a maioria que manifesta que é quiumba, sim. Tá. A maioria. Ou quando não, o médium mexicano. Sim. Exu de ouro está nas casas de caridade. fortalecendo toda a corrente mediúnica para não faltar o pataco, para não faltar o axé, para não faltar o dinheiro, nem para o dirigente, nem para os filhos de santo, porque quem tem que sustentar uma casa de caridade é o dirigente e os possédios, não é os visitantes. Então eu não levo clientela para pai de santo nenhum. Claro. Você me entende? Sim. Então fecha a casa de caridade e bota lá a loja, mercado. Aí quem sabe outro tipo de manual de trabalho de Exu do Ouro vai estar lá. Mas não um trabalho religioso, de fé e de sagrado. Eu estou tendo aqui a intuição de perguntar ao senhor se em que situação o Exu do Ouro trabalha com o Exu do Lodo. Exu do Lodo é um Exu de manipulação, de transmutação de enfermidades psíquicas profundas. Uhum. Isso em nível não muito cultuado, quase 100% dos umbandistas aqui no Brasil. Mas no nível mais rasteiro, mais normal, sim, é aquele que resolve as pendengas de magia negra. Ah. Quando há a solicitação entre do lodo, Exu dos rios, Exu maré, tudo que envolva água e terra, há a manipulação dos metais e vibrações dos metaloides vagantes na atmosfera, que interligam desejos e vontades pelos registros arcagiásticos e pelas forças que vocês chamam de campos mórficos. Aí já entra Exu de Ouro. Sai da terra e vai para o psíquico. Isso é magia. Também esse herói, esse mistério, não se fala, não. Isso não precisa ebó, né, rapaz? Isso não precisa vela. Isso precisa lei de sintonia. Esse herói, esse mistério, não se fala. O senhor acredita que é porque vai um pouco além da cartilha? Destrói a conveniência. Não. Porque quem não fala sabe disso. A maioria. Uhum. Não precisa nem incorporar. Estudam tanto mistério, agora está ficando mais famoso o nome Exu do Ouro. Com todas essas crises aí. É, é. Haja festa pra quimba. E haja médium entortando a sua mediunidade. Haja sacerdote pagando para outros ficar aparecendo por aí. A Umbanda, é um sacerdócio que se começa e não se termina. Nossa. Quem disser que é sacerdote da Umbanda é mentiroso. E dizer, batendo o peito, que tem um nível maior na Umbanda é mentiroso. Na Terra não existe. Não. Existe formação de sacerdote que está se formando ininterruptamente. Eu, Exu, evoluo e vou evoluir como do lodo, vou evoluir como dos rios, vou evoluir como Exu Maré e vibrando como do lodo. Eu não estou errando os nomes não, rapaz. Uhum. Isso é um herói de Exu. Nós fazemos isso entre nós. Claro. São heróis de Exu, mas vocês não entendem isso. Heróis é segredo, mistério. Claro, sim. Se comigo é assim, por que vocês não? Vocês acham que aprender magia do Exu de Ouro, magia do Cicrano, magia de Fulano e do Beltrano vai categorizar você, um homem de bem? Você tá maluco. Claro. Só vai lhe titular um papel na parede de um curso que fez de algo que sabe manipular. Manipular, vocês manipulam a própria pele e muitas vezes só leva vocês pela cabeça a fazer merda. Agora eu quero ver vocês no trio que manipulam. Manipular pode ser que umba. Quase sempre não é Exu do Ouro, não. Quem disse que pode se servir do Exu do Ouro para ficar rico nessa vida, fazendo trabalho para outras pessoas, de amarração, trabalho de destruição, trabalho de ganhar fortuna, e que ele consegue depois meio que tapear o Exu do Ouro e a reprimenda e as consequências não vêm de ter agido fora da lei e ter ficado rico. A sua colocação é muito interessante nesse sentido, de tapear o Exu. Porque como é que você vai tapear até um quiumba, um obsessor e um Exu de lei? um do ouro. Mas muita gente pensa assim. Rapaz, há limite para ingenuidade. Há limite para ingenuidade. Sim. E o que eu estou falando aqui não é para ofender os ingênuos. Nossa. Porque esses não vão se sentir ofendidos. Tá. Mas é para tocar os mau caráter. Vocês podem ter tudo o que vocês quiserem em dinheiro. Mas o mesmo Exu de Ouro vai fazer de um tudo perante a própria Previdência Divina para você não comprar a tua paz. Eita! Sobretudo na hora que mais precisar. A execução, né? É assim, é lei. Olha lá. Você deu para o universo que você não nutre, o universo te corresponde a você mostrar, pela dor ou pelo sofrimento, quem você é. Aí entra Exu de Ouro. Aí entra o nosso herói. A nossa hombridade. Quando é que vocês vão entender que o Exu pode ser a força mais humana que tem? Mas do humano é a força que tem mais caráter. Se vocês continuarem cultuando o Exu como vocês cultuam, tudo que os outros de outras religiões falam é verdade. Calem a boca. Fiquem quietos. Baixem as orelhas e fiquem quietos. É verdade. Vocês estão cultuando o Exu pior do que vocês? Com facilitações? Com idolatria? Conveniência? Claro. Conveniência é o menor dos abortos da corruptela, da corrupção. Rapaz. Claro. E o maior seria o quê? O orgulho? Soberba. Aham. Por que a soberba é o maior deles? Porque você cria numa ilusão transparecendo que você não é. Óbvio. É um cego guiando cego. É um burro dizendo para o jumento que ele não sabe. Você entendeu, rapaz? Claro. Para quem às vezes não entende o que é soberba, eu vou ler aqui com a sua licença. É uma manifestação do orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Mas que se confia em si mesmo, o vazio. O vazio de coisas que podem realmente fazer a diferença. Além do que tem e além do que pode comprar. Uhum. Mas a quem deveria apenas ser. Essa mensagem de Exu de Ouro é tanto para sacerdotes, para os iniciantes e para quem pensa em chegar agora na Umbanda. Uhum. Eu trabalho estritamente na Umbanda, rapaz. Olha lá. Vocês estão tornando a Umbanda uma religião linda, uma seita de conveniência. Umbanda não é seita. Umbanda é uma religião sagrada. Onde várias entidades que estavam no umbral, perdidas, oprimidas pelos mesmos maledicências que vocês nutriam, estão tentando evoluir. Se vocês permitindo ou não, eles vão evoluir. Claro. Necessita da grandiosidade da fé raciocinada. Como o senhor acredita que os seus subordinados o veem? Quem tem subordinado é um escravo. Oh. Eu não sou escravo para ter subordinado. Eu sou um companheiro. Pronto. E se o meu companheiro errar, eu errei. E se eu errar, o meu companheiro errou também. Eu tenho confiança em quem está do meu lado. Então, se eu tenho confiança, eu me confio. Eu não tenho subordinado. Oh. Vocês não entendem o que é isso porque não sente, né, rapaz? É, é. Subordinado. Mas eu entendo. A evolução foi assim mesmo. Foi. Pronto. Como o senhor acha que os seus companheiros o veem? Como eles, em busca de algo que traga paz. O senhor, tal qual como eles, é alguém em busca de algo que lhe traga paz. E este algo é valioso. Está em mim. Mas ainda eu procuro. Como eles também procuram. E quando se acha, como já foi dito para você, até se eu não me engano, para outros cabeças dessa... Cabeça grande dessas línguas que você aparece. Olha o Benedito de Aruanda. Isso, esse aí mesmo. Quando você acha essa paz, você joga longe. Aí você quer espergir o outro. Você quer emanar no outro. Aí você chama de bondade. Porque a verdadeira caridade é você. Não é o que você dá, é o que você é. Essa é a maior caridade. Você está vendo que devagarzinho eu vou mudando, como eu disse, eu vou me afeiçoando. Claro. Eu pego muito isso aqui do meio. É. Isso aqui. Pronto. Solar. Frontal, laringe e solar. Ou você acha que Exu está preso só nos chakras inferiores? Aí. Vamos para a próxima. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Vou pedir ao senhor qual postura o senhor vai encerrar comigo, rapaz? Qual? Vai ser encerrado comigo. Se houver oportunidade de um outro espírito puder trazer conhecimento, então a gente encerra consigo, que já está de bom tamanho, viu? Fica à vontade. Qual que é a postura ideal que o ser humano deve ter em relação ao dinheiro durante uma encarnação? Ao ouro? A postura ideal é a que lhe traz paz. Independente, assim, do dinheiro, do pataco, que ele possa obter, ter. Porque não tem postura ideal, rapaz. Aí vai ser mais um chicote aqui. Idealizando na vida de vocês o que é certo e o que é errado. Claro. Deixo isso o trabalho dos seus egos, que já faz isso um e outro. Nossa. Não tem nada a ver com isso. Agora tem coisa que é correta. Se você come 1 quilo de arroz sozinho, você come 2 sacos de macarrão. Batata? Não. Mas tem gente que come. Porque tem muita fome. É. Para alguns é gargueza. Agora, para quem tem muito na mesa, Exu de ouro trabalha nesse axé de mijé. Abre a geladeira lá de vocês, mano. Vê o quanto a tua avareza é impostas em comida guardada que logo depois você joga fora e não dá pra ninguém. Aí vocês vão dizer que isso não é axé de Exu de ouro. Como não? Não na comida, mas naquela energia mórbida que nós temos que limpar muitas das vezes dentro do lar, que se chama avareza. De um pão novo que você jogou ali. Ou você acha que o dinheiro é só dinheiro? De uma roupa que você não veste? De algo que você não usa e não dá para ninguém, só envelhece junto com você? Só se deteriora junto com você? Quando você tem muito, seja de comer ou de vestir ou de gastar, e não usa ou não dá, mas só deixa ali parado, são coisas que ficam podres junto com vocês. Como é que a energia vai movimentar? E depois vem querer que Exu de ouro movimente, que vocês não fazem pela própria vida de vocês? Aí é vagabundo. Há pessoas que talvez não entendam o que é a avareza, com a sua licença eu vou dizer, ou sovinice, a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, mão de vaca, unha de fome ou mukirana. É um dos 7 pecados capitais, conforme o catolicismo. Como que a pessoa, ela, não vou dizer percebe que é avarenta, porque provavelmente já sabe, mas como ela percebe que isso é um caminho que é contrário ao caminho da paz que ela tanto almeja? Porque ela não dorme. Ela morre. E ela não acorda. Ela não desperta. Ela se assusta. Todo despertar dela de manhã é um susto. E todo dormir na noite dela é uma morte. Porque ela não pode largar o que tem. E ela se assusta de amanhã porque ela não sabe se esse tem ainda continua. Que paz é essa? Uma última questão, se a sua mensagem final. O senhor trabalha em conjunto com uma outra entidade, por exemplo, uma Lebara, Pombagira? Com qualquer entidade que se fizer afim ao meu mistério. Ah. E com qualquer espírito, de qualquer linha, inclusive até de linhas não propriamente espirituais como vocês conhecem, mas seja espírito que possa requisitar os meus préstimos pela lei maior. Qualquer um. Ah, não precisa ser espiritualista, claro. Não. Pode ser magista, pode ser ateu, evangélico, umbandista. Nessa hora eu me apoio nas fraquezas de vocês. Eu não sou moeda, eu não sou ouro e tal, não tenho sentimentos. Tô nem aí. Quem me vir pedir, eu faço bem. Boa ordem. Não é assim que vocês jogam? É. Com as palavras e com as coisas sérias da espiritualidade? Sim. Então, o Exu do Ouro sabe jogar muito bem também como vocês. Pronto. Ainda eu tô cru nesse médium. É eu que vou envelhecer com ele. Aham. Benedito vai parar de se manifestar, como já foi dito. Sim. Zé Pilinga daqui a uns anos encarna. É. Os outros vão parando e eu vou me abstendo, me fortalecendo. Pronto. Em algumas nações africanas eu me intercruzo com Baralodê. Bará da rua. O homem do axé. Assim como o senhor tira em Milamana. Baralodê. Baralodê. Que assim seja. Então, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? E o que pensar dessa transição entre um quais delas? Entre o espírito que se manifesta como um indo-chinês, como o mentor Tanakai, e agora um outro espírito como Exu do Ouro, tão personalidades tão diferentes. Que a objetividade é a mesma. O alcance do coletivo espiritual, dos desencarnados e encarnados que são distintos. Isso se chama transição planetária. Perante a transição planetária, nem todos os Exus estão positivados ao ponto de largar os seus nomes e os seus arquétipos e dizer: eu não tenho mais nome. O meu mistério é a luz. Não é mais ponto do cruzeiro, ponto da inclusa, é a luz. Sorteira, calunga. Nem todos os espíritos de outras linhas também aceitam isso, rapaz. Cruzilhada. Se vocês não aceitam, e se a lei de sintonia aqui ainda evoca muito mais espíritos endividados com ego, como eu acabei de dizer, eu lembrando do manifesto que eu tive com o médium há pouco tempo, como Tanakai, é um sonho. Sim. Porque o psiquismo dele concebe assim. Eu evito de falar, mas eu falei agora, porque eu tenho todo um secto em volta de mim que trabalha com Exu do Ouro, não como Exu do Ouro. E o entendimento que eles têm é dentro de um grau de consciência de muita barganha. E eu estou tentando, na minha pequena legião, modificar isso. Para valorizar muito mais a essência do ouro, através da bem-afortunância que está no Evangelho, do Espírito, não dos Espíritos. Ah, bem-aventurança. É isso, Exu do Ouro. Pronto. Eu estou no Evangelho. O axé e o mistério do Exu do Ouro está lá. Pronto. Ou você acha que isso é só coisa de kardecista, de espírita? Será que o progresso é só coisa de espírita? Eu posso usar um manejo diferente, mas o caminho é o mesmo, a ascensão. Tem mais duas perguntas, faça, rapaz. Aí, já até sabe. Eu ouvi aí. Eu vou passar com o senhor em quatro bem-aventurados, pedir para o senhor comentar. Então, bem-aventurados, como o senhor está no Evangelho, nada melhor. Você entendeu o detalhe, menino? Nossa. Como nós estamos rodeados. É. Porque mediunicamente não tem como o médium ver. Não. Mas os outros espíritos leu o que você está falando lá no outro lado. Olha aí, que tinha realmente mais coisa aqui. E das bem-aventuranças. É. Você vê o que gravou, o que eu falei. Fale. Pronto. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como interpretar isso? São os que não menosprezam a vida alheia, mas são aqueles que se desprendem da vida. Principalmente a vida sobrevivida. Bem-afortunado. Aquele que sobrevive à vida. Uau. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fecha teus olhos e se sente. Você vai ter o chamamento da maior visão no teu silêncio. Deus está lá. Perfeito está lá. Tudo que está fora se deteriora, até essas paredes aqui. Agora, teu espírito em paz é incorruptível. Isso é Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No momento que você entende que tudo que você vê para fora se deteriora, e você consente que é você que é imortal, incorruptível, a quem você deve? Ao que você culpa? E por que você temerá? A não ser todo e qualquer passo que você agir, no canjoá que for, na casa que for, seja Deus revelando para as pessoas a paz e o espírito que elas podem ter também. Através do silêncio da tua fala, através do silêncio dos teus feitos, mas através da voz inspiradora dos teus atos, pela tua exemplificação do homem de bem que você é. Bem-aventurado. Você acha que Exu não entende isso aí não, rapaz? Então. Aqui eu tô com charuto. Posso até tomar um araf que eu não tomo vinho. Eu gosto de cachaça, meu. É. E tomo na matéria mesmo. Eu gosto, eu trabalho com essa manipulação de gás hélio. A cachaça, pra mim, eu uso gás hélio. É? Sim, é volátil. Limpa. Pronto. Agora, nós temos uma faculdade de Exu. Vitória Régia, nós temos uma faculdade, um Espírito Santo, que até um cabeçudo aqui é um dos porteiros lá, como é que é, o Benedito? Sim. Nova Alvorada. Ó. Ele é um dos porteiros. Só abrindo parênteses, quando se diz porteiro, o que a pessoa deve compreender? Um funcionário. O que varre o pátio. É, se deixar de falar panim de chão. Linguajar. De um jeito eu entendo. É, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Quando eu falo faculdade, você me permite eu pensar? Pois não, pois não. Por favor. Pois não, pois não. Não vale atrapalhar a sua não, trabalho. Não, não. Pois eu lembro. Quando vocês fazem uma faculdade, não é para se especializar? É. Eu estou me especializando no humano. Ah. Nas fraquezas humanas envolvendo a soberba, a luxúria e a avareza. Se eu estou numa faculdade fazendo isso, para que eu vou vir aqui e interagir como se fosse no pré-infantil, como vocês? Agora, se vocês quiserem ficar no pré, problema é de vocês. Outra coisa, Exu do Ouro é festeira e alegria. Aqui, eu não estou me mudando. Mas com o tempo você vai me ver por aí, eu já disse isso pro médico, que eu quero ter mais convívio, assim, manifesto, dando gargalhada, bebendo, fumando, como vocês gostam de Exu. Mas eu não vou perder os meus princípios. E vocês vão ver muitos outros Exus e outros médicos começar a fazer o mesmo. Esse é o brilho da espiritualidade. Porque espiritualidade é alegria, claro. Não é bagunça, não é euforia. Bem-aventurados os que são perseguidos. Você passou por... pelo não dizer de Emanuel aí, rapaz? Por quê? Continue. Depois eu volto. Bem-aventurados os que são perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Você equivocou um pouco na leitura. Aham. É isso? Sumiu. Mas eu entendi. Pronto. Se você é justo, você é bom. Claro. Para ser bom, precisa de uma coisa só. Amar próprio. Incondicional. Quem condiciona o seu mesmo amor, espere nos outros momentos de... Vamos dizer aqui no canjuá, aqui na terra. Momentos de bondade e de conveniência. Que quem é bom não perde nada em troca, moço. Uhum. A bondade dele já é a troca que se faz com ele mesmo. Satisfação de existir e alegria de ser quem é. Quem não é bom e condiciona o seu próprio amor próprio, vai ser um jogador da sorte. Para aquele eu sou bom, para aquele eu sou mais ou menos bom, para o outro eu sou um pouquinho bom. Mas para todos eles eu vou requerer algo além da minha bondade. Uma troca de favor que vai talvez endossar a minha ação. Que eu achei ser justo. Barganha, conveniência. É assim, menino? É. É realmente sim, aqui alguma coisa do Emmanuel. Eu vou ler aqui pro pessoal, já que o senhor trouxe. Né? Mas está no seu aparelho, nós sabemos disso. Eu não tinha visto. Mas eu vi. E ele diz assim: por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Lá no Exu! Como Exu de ouro, na linha angelical de arcanjos, eu tenho uma correspondência com o arcanjo Uriel. Amor. Olha aí. Foi isso que eu não quis deixar passar, que a Manuel falou. Pois é, filha da mãe. Uau! Essa é a mediunidade do médium psicômetra, nos favorece a isso, você é? Sabe disso. Lê. Ah, a quilômetro das coisas. Isso é realmente profundo que ele disse. Porque ele está falando do amor próprio, do amar incondicional. E os abismos não é uma dimensão astral, é as dimensões no interior do abismo, de pecados que vocês assim se credibilizam, ou quando não, de maledicências que vocês se auto-chapam. De si. Pode continuar com o joelho. Pronto. Eu vou repetir essa colocação para as pessoas entenderem bem. Pedir para o senhor uma última reflexão em cima dela. E aí, se o senhor quiser se estender um pouco mais sobre alguma explicação útil. E aí sim eu pego a sua mensagem final, tá bom? Olha lá. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. O que é minaretes? Não sei. Depois você pode ler, me? Posso. Por favor. Vou procurar aqui. Porque eu sei o que é minaretes e vai com o que eu vou lhe dizer agora. É. Minaretes você pode botar no sentido de cognição, a psicologia, como bens, valores. Certo. Em sentido como psicologia, se nós fizermos uma correlação. Minarete é a torre de uma mesquita. Deve ter outros significados. Como eu disse, em sentido de psicologia. Torre de uma mesquita, algo grande, o gume, o ápice, o que é sagrado, o que é divino, o que é grande. Mas vamos à minha resposta? Vamos. Tô seco pelo moco. Seco por? Cachaça. Ah. Mas não é vício, não. Pois eu manipulo é coisa do médium para equilibrar ele. Pronto. Muito tempo incorporado. Claro. É bom que isso grave. O Exu não, não bebe por vício, não. É. Mas, tudo bem. Tudo bem? Pronto. Então, o senhor quer que eu leia mais uma vez para o senhor responder? Não. Tá, tá. Eu estou lendo as pessoas. Ótimo. Antes. Ele falou da lei do amor e da lei de sintonia. Quando você se sintoniza nos gumes da grandeza, de assim ser grande, você puxa de cima você. E aquele que está saltando lá de cima cá abaixo, que vocês podem pensar que é anjos, nada mais são do que seres que se sintonizam com o teu amor próprio. O amor próprio, teu, é o ápice, que vai se coligar como uma antena numa força prima, em primazia, que você chama aqui, como foi falado aí pelo outro cabeção aí, de afeto. Todo esse pequeno prefácio Pode ser muito filosófico para alguns, assim como eu estou falando agora, moço. Mas ele só está tentando dizer, em vergonha na cara, amor próprio, respeito à vida, qual é a tua verdadeira grandeza. Busque a tua nobreza, saia do teu abismo, busque o teu ápice, encontra o teu anjo, receba de cima a tua própria luz, porque o que está embaixo é idêntico ao que está em cima. E o que está em cima é semelhante com o que está embaixo. Claro. O senhor finalizou aí com a forma que ele finaliza esse texto, que é eu conheço, rapaz. Que é do Emmanuel, do livro Justiça Divina, que ele diz realmente muito, algo muito parecido assim, ó. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados, que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Quando existe um manifesto de um espírito, existe vários. Claro. Não interessa o canjuá, não interessa o irês, o terreiro. Existe um manifesto. As palavras finais? Pois não, por gentileza. Eu vou encerrar com as palavras do cabeçudo aí que falou aí. O Exu de Leis é pelindo. Ah. Se ame. É. Esse é o pago de qualquer Exu que vem na Terra. Um ser humano que estava no seu abismo e por si mesmo, auxiliado ou não, direto ou diretamente por Exu, encontrou a sua luz. Sua paz. É mais um de nós que nós nos encontramos nele e ele por ele se resgata em nós. Que é o que o outro cabeçudo Benedito falou na sequência passada. Não existe troca de favor com a espiritualidade não, moço. Existe o favor do favorecimento, da eterna descoberta de você no outro a mais. E no outro em você, por você, melhor. Não tem maior tesouro do que esse não, moço. Lá no eixo. Lá no eixo. Mojubá, eixo. Mojubá. Isso ia, Mojubá. Lá no eixo. Arroz, isso é mojo. Arroz, Eroixo, suia, ria. Arroz, isso é mojo. Arroz, arroz. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Graças a Deus. Vocês estão tornando a Umbanda uma religião linda, uma seita de conveniência. Que a verdadeira caridade é você. Não é o que você dá, é o que você é. Essa é a maior caridade. Amor. A postura ideal é a que lhe traz paz. Independente assim do dinheiro, do pataco que ele possa obter, ter. Porque não tem postura ideal, rapaz. Aí vai ser mais um chicote aqui. Idealizando na vida de vocês o que é certo e o que é errado. Claro. Deixo isso trabalho dos seus egos que já faz isso um e outro. Nossa. Não tem nada a ver com isso. Esse é o brilho da espiritualidade. Porque espiritualidade é alegria. Claro. Não é bagunça. Não é euforia. diálogo com o espírito é uma poesia ao amar. Agora, não está escrita. Não tem como escrever. Vocês têm. Faz a vontade. Claro. Cada um escreve a sua. Diálogo com o espírito é uma reflexão no suspiro que sai de alívio. Uma reflexão? Do suspiro que sai de alívio.